uma que marcou a história de muita gente. De você, meu bem, eu não aguento essa distância sem te ver. Porque foi. Alô, Raíla, essa é pra você, meu amor. Tudo está tão triste desde que você se foi. São tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Quando bate a noite e desespero, rolo pela cama, agarra no travesseiro. Não dá pra segurar. Pego o telefone na esperança de ligá-lo, mas o telefone diz que tá fora de área. Quero te amar. Você de casa interage comigo e canta assim, vai. Ai, que vontade de ficar com você. E uma palavra só queria dizer: eu te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar. Então, fim essa saudade que está queimando, queimando, queimando. Pra vocês, pense que tá bom. Vai. É, mamãe, vai. Quando bate a noite e desespero, rolo pela cama, agarra no travesseiro. Não dá pra segurar. Pego o telefone na esperança de encontrá-lo, mas a ligação me diz que está fora de área. Eu quero te amar. Eu quero baixinho, só você de casa cantando assim, vai. Ai, que vontade de uma palavra. Machuca, machuca e canta assim, vai. Eu te amo, te amo, te amo, eu te amo. Quero falar olhando no seu olhar. Me dá um fim nessa saudade que está queimando, queimando, queimando. Ai, que vontade de ficar com você. E uma palavra só queria dizer. Segura, Carol! Te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar. Me dá ouvir nessa saudade que está queimando, queimando, queimando. Alô, Thaís Motinho. Essa é sua cara, viu? Fala.